Cheiro 41, capítulo 23. O Bardo. Já tinha escurecido quando Roger finalmente chegou à sua própria porta, mas as janelas brilhavam acolhedoramente e faíscas saltavam da chaminé, numa promessa de calor e comida. Ele estava cansado, enregelado e esfomeado, e sentiu um profundo e agradecido apreço pela sua casa. Substancialmente aguçado, por saber que a deixaria no dia seguinte. Briana? Ele entrou-se, miscerrando os olhos na luz turva, procurando a mulher. Até que enfim, estás tão atrasado. Por onde andaste? Ela saiu de repente do pequeno quarto das traseiras, o bebê equilibrado na anca e uma pilha de tecido de tartan agarrado junto ao peito. Inclinou-se para o beijar rapidamente, deixando-o com um gosto tentador de compota de ameixa. Tenho andado a cavalo por montes e vales nas últimas 10 horas, disse ele, tirando-lhe o tartan da mão e atirando-o para a cama, à procura de uma família mítica de holandeses. Vem cá e beija-me como deve ser, está bem? Ela obedientemente enlaçou-o pela cintura, com o braço livre, e deu-lhe um longo beijo aromatizado de ameixa, que o fez pensar que, apesar de esfomeado, o jantar poderia talvez esperar um bocadinho. O bebé, no entanto, tinha outras ideias e iniciou um estridente berreiro que fez Brianna afastar-se apressadamente, fazendo uma careta diante de tamanha gritaria. Ainda aos dentes? Perguntou Roger, observando o rosto vermelho e inchado da criança, coberto com uma brilhante camada de muco, saliva e lágrimas. Como é que adivinhaste? Disse ela sarcasticamente. Toma, podes segurar nele só por um instante? Ela entregou Jamie, ainda a debater-se, ao pai e puxou o corpete, o linho verde amarrotado e úmido, e marcado com manchas pálidas do leite extravasado. Um dos seus seios surgiu à vista. E ela estendeu os braços para Jamie, sentando-se com ele na cadeira de amamentar, junto à lareira. Ele esteve irritado todo o dia, disse ela, abanando a cabeça enquanto o bebê se contorcia e lamuriava, batendo na fonte de alimento que lhe era oferecida com a mãozinha impaciente. Não consegue mamar durante mais do que alguns minutos e, quando faz, cospe tudo de novo. Resmunga quando lhe pega ao colo, mas berra quando o coloco no berço. Ela passou a mão, exausta, pelo cabelo. Sinto-me como se tivesse passado o dia a lutar com jacarés. Isso é muito mau, disse Roger. A região lombar das suas costas doía-lhe e ele massajou-a, tentando ser discreto. Apontou para a cama com o queixo. Para que é o tartan? Ah, esqueci-me, é para ti. Com a atenção momentaneamente desviada da criança inquieta, ela ergueu os olhos para Roger, observando pela primeira vez o seu estado deplorável. O pá trouxe para usares esta noite. Aliás, estás com a cara suja de lama. Caíste do cavalo? Várias vezes. Aproximou-se do lavatório, coxeando ligeiramente. Uma das mangas do seu casaco e os joelhos das suas calças estavam empastados de lama. E ele esfregou o peito, tentando tirar partículas de folhas secas que tinham entrado pela gola da camisa. Ah, isto é muito mau. Xiu, xiu, murmurava ela à criança, embalando-a de um lado para o outro. Magoaste? Não, está tudo bem. Tirou o casaco e virou-se de costas, despejando a água da jarra na bacia. Lavou o rosto com água fria, ouvindo os berros de Jamie e silenciosamente calculando as hipóteses de fazer amor com Brianna em algum momento antes de partir na manhã seguinte. Entre os dentes de Jamie e os planos do seu sogro, As hipóteses eram fracas, mas a esperança era a última a morrer. Limpou o rosto com a toalha, olhando disfarçadamente à volta, à procura de alguma coisa para comer. Tanto a mesa como a lareira estavam vazias, embora houvesse um forte cheiro avinagrado no ar. Chucrute? Adivinhou ele, cheirando audivelmente. Os Müller? Trouxeram dois grandes potes, disse Brianna, gesticulando para o canto, onde um pote de cerâmica se escondia na sombra. Aquele é nosso. Tiveste hipótese de comer alguma coisa enquanto estiveste fora? Não. A sua barriga roncou estrondosamente, evidentemente a considerar o chucrute frio, se isso fosse a única coisa disponível. Mas provavelmente haveria comida na casa grande. Animado com este pensamento, despiu as calças e começou a complicada tarefa de preguiar o tartan para fazer um manto preso com o cinto. Jamie sossegara um pouco, não fazendo agora mais do que arrulhos intermitentes de desconforto, enquanto a mãe o embalava, caminhando de um lado para o outro. Que história é essa dos holandeses míticos? Perguntou Brianna, ainda a embalar a criança, mas dando-lhe um minuto de atenção. O Jamie enviou-me para Nordeste, à procura de uma família de holandeses que ele ouvira dizer que se instalara perto de Boiling Creek, para informar os homens sobre a convocação da milícia e trazê-los comigo, se eles quisessem. Franziu o senho para o tecido estendido na cama. Ele usara um manto como este apenas duas vezes e nas duas ocasiões tinham-no ajudado a vesti-lo. Achas que é importante que eu vista isto? Brianna deu uma pequena gargalhada atrás dele. Tens de usar alguma coisa. Não podes ir à casa grande apenas de camisa. E então, não conseguiste encontrar os holandeses? Nem sequer um tamanco de madeira. Encontrara o que acreditava ser Boiling Creek e percorrer a quilómetros pelas margens, esquivando-se ou não de galhos pendentes, matagais e amamélias. Mas não encontrara sinal de nada maior do que uma raposa que se atravessara à sua frente a correr, desaparecendo no mato, como uma chama repentinamente extinta. Talvez se tenham mudado. Provavelmente para a Virgínia ou Pensilvânia. Brianna falou com solidariedade. Ele tivera um dia longo, exaustivo e sem sucesso no final. Não era um terrível fracasso. Jamie dissera-lhe apenas: encontra-os, se puderes. E se ele de facto os tivesse encontrado, poderiam não compreender o seu holandês precário, adquirido numa rápidas férias em Amsterdão, nos anos 60 do século XX. Ou poderiam, de qualquer forma, ter-se negado a acompanhá-lo. Mesmo assim, o insucesso incomodava-o, como uma pedra no seu sapato. Ele olhou para Brianna, que esboçou um grande sorriso trucista. Está bem, disse ele resignado. Podes rir-te. Entrar num manto preso por cima não era a coisa mais digna que um homem podia fazer, considerando que o método mais eficiente era deitar-se sobre o tecido preguiado e rolar como uma salsicha enfaixada. Jamie conseguia fazer aquilo em pé, mas o homem tinha prática. Os seus esforços, deliberadamente exagerados, foram recompensados pela gargalhada de Brianna, o que, por sua vez, pareceu exercer um efeito calmante no bebê. Quando Roger finalmente concluiu os últimos arranjos nas pregas e dobras, tanto a mãe como o filho estavam afogueados, mas felizes. Roger fez uma mesura exagerada para ambos, com um amplo floreio, e Bri bateu palmas com uma só mão na sua perna. Magnífico! Elogiou ela, os olhos a viajar com admiração pelo corpo dele. Estás a ver o papá? O papá está bonito? Ela virou-se para Jamie, que fitava boquiaberto a visão de glória masculina diante de si, iluminou-se num sorriso largo e lento, um fio de baba a cair da curva do lábio. Roger ainda estava esfomeado, durido e cansado. Mas isso já não parecia tão importante. Riu-se e estendeu os braços para o bebê. Precisas trocar de roupa? Se ele já tem a barriguinha cheia e tem a fralda seca, eu levo-o para a casa grande para teres tempo de te vestir. Achas que eu preciso de trocar de roupa? Brianna lançou-lhe um olhar austero. O seu cabelo tinha-se soltado em madeixas e fios desgrenhados. Parecia que havia semanas que dormia com o vestido e uma mancha escura de compota estava instalada na curva superior de um dos seios. Estás ótima, disse ele, inclinando-se e habilmente tirando-lhe Jamie do colo. Está quietinho, Abalair. Já estiveste muito tempo com a tua mãe e ela gostaria de um bocadinho de tempo só para ela. Vem comigo. Não te esqueças do teu bodrum, gritou-lhe Bree quando ele virou as costas, dirigindo-se para a porta. Ele voltou-se para ela, surpreendido. O quê? O pá quer que cantes. Espera, ele deu-me uma lista. Uma lista? De quê? Pelo que Roger sabia, Jamie Fraser não dava a menor atenção à música. De facto, até o amargurava um bocado, embora raramente admitisse que a sua maior qualidade fosse justamente algo a que Fraser não dava valor. De canções, é claro. Ela franziu a testa, tentando lembrar-se da lista. Ele quer que tu cantes Ho Ro, Birnie Boozle e The Great Silky. Ele disse que podes cantar outras, alternando-as com estas, mas ele quer estas. Depois deves cantar umas canções de guerra. Não foi exatamente isto que ele disse, mas tu sabes o que eu quero dizer. Killiecrankie, The Horse of Crondale e The Sheriff's Muirfight. Só canções antigas. Ele disse para não cantares as da Revolução de 45, exceto Johnny Cope. Ele certamente também quer essa, mas lá mais para o final. E Roger fitava, desembaraçando o pé de Jamie das pregas do seu manto. Não pensei que o teu pai soubesse os nomes das músicas, quanto mais que tivesse preferências. Brianna levantara-se e estendia a mão para o longo alfinete de madeira que mantinha o seu cabelo preso. Tirou-o e deixou a cintilante cabeleira ruiva cair em cascata pelos ombros. Passou os dedos pelo cabelo e puxou-o para trás, abanando a cabeça. Ele não tem preferências, digo eu. O pá não tem ouvido musical. A mamã diz que ele tem uma boa noção de ritmo, mas não sabe distinguir uma nota da outra. É o que eu pensava, mas por que? Ele pode não ter ouvido para a música, Roger, mas ele ouve. Olhou para ele, passando o pente pelo cabelo embaraçado, e observa. Sabe como as pessoas reagem e como se sentem quando te ouvem cantar essas canções? Ai, sim, murmurou Roger, e ele sentiu uma pequena centelha de prazer perante a ideia de Fraser ter notado o efeito que a música de Roger tinha, ainda que ele pessoalmente não a apreciasse. Então ele quer que eu os amoleça, não é? Que eu os ponha no estado de espírito certo antes dele fazer a parte dele. É isso mesmo. Ela anuiu com a cabeça, atarefada a desembaraçar os cordões do corpete. Livres do seu confinamento, os seus seios saltaram repentinamente para a liberdade, redondos e soltos, sob a musselina fina da sua combinação. Roger mexeu-se, ajeitando as pregas do manto. Ela percebeu o ligeiro movimento e olhou para ele. Lentamente ela ergueu as mãos, segurando os seios e erguendo-os. Os olhos dela nos deu. e com um ligeiro sorriso nos lábios. Só por um instante, ele sentiu-se como se tivesse parado de respirar, apesar do peito continuar a subir e a descer. Ela foi a primeira a quebrar o momento, deixando as mãos caírem e virando-se para mergulhar no baú onde guardava as suas roupas interiores. Por acaso sabes o que é que ele pretende? Perguntou Brianna com a voz abafada nas profundezas do baú. Ele já tinha erguido aquela cruz quando partiste? Sim. Jamie palrava ressentido, como o motor de um brinquedo a esforçar-se a subir uma ladeira. Roger segurou-o num dos braços, com a mão a agarrar-lhe a barriguinha gorda. É uma cruz de fogo. Sabes o que significa? Ela emergiu do baú com uma combinação limpa nas mãos, parecendo levemente perturbada. Uma cruz de fogo? Queres dizer que ele pretende queimar a cruz no pátio? Bem, não é para a queimar até ao fim, não. Agarrando no seu bodrán com a mão livre e batendo com um dedo ao de leve no tambor para verificar se estava bem retesado, ele explicou rapidamente a tradição da cruz de fogo. É um ritual, concluiu ele, afastando o tambor do alcance da mão de Jamie, que estava a tentar apanhá-lo. Creio que nunca mais se fez isto nas terras altas, depois da revolta. Mas o teu pai disse-me que viu a cerimónia uma vez. É verdadeiramente especial ser feita aqui. Animado com o entusiasmo histórico, ele não notou de imediato que Brianna parecia ligeiramente menos empolgada. Talvez seja, disse ela inquieta. Não sei, assusta-me um pouco. A sério? Roger olhou para ela, surpreendido. E porquê? Ela encolheu os ombros, despindo a combinação suja e amarrotada pela cabeça. Não sei. Talvez seja por eu já ter visto cruzes em chamas no noticiário da televisão. Tu sabes, o Ku Klux Klan? Ou não sabes? Talvez eles não passassem coisas destas na televisão na Grã-Bretanha? Ku Klux Klan? Roger estava menos interessado em fanáticos intolerantes do que na visão dos seios nus de Brianna, mas fez um esforço para se concentrar na conversa. Sim, já ouvi falar deles. De onde é que julgas que eles tiraram essa ideia? O quê? Queres dizer? Claro, disse ele animadamente. Tiraram a ideia dos imigrantes das terras altas, de quem, aliás, descendiam. É por isso que se chamavam clã. Percebeste? Por falar nisso, acrescentou ele interessado, pode ser que isto, esta noite, seja o elo, a ocasião que traz o costume do velho mundo para o novo. Quero dizer, não seria incrível? Incrível? Repetiu Brianna debilmente. Ela vestira uma nova combinação e agora sacudia um vestido limpo de linho azul, parecendo inquieta. Tudo começa em algum lugar, Bri, disse ele mais delicadamente. Na maior parte das vezes não sabemos onde, nem como. Faz diferença se desta vez soubermos? E o Ku Klux Klan só vai surgir daqui a 100 anos. No mínimo. Pegou em Jamie, balançando ligeiramente sobre a anca. Nós não vamos viver isso. Nem mesmo aqui o Jeremiah. Talvez nem mesmo o filho dele. Ótimo, disse ela secamente, vestindo o espartilho e começando a atar os cordões. Assim, o nosso bisneto pode acabar por ser o grande dragão. Roger riu-se. Sim. Talvez. Mas esta noite é o teu pai.